do Patrese. Vem curtir o baile do Patrese, sei que você vai gostar. É o top DJ do Pará, faz a galera delirar. Que marcante, vamos lá! Patrese. Se pegar no celular uma mensagem que eu mandei. E o quê? Armazenar ou apagar, vou esperar me responder. Liga a cobra, vou aceitar, não vou brigar, vou atender. Vamos que vamos! Começa a gravar! Você perdeu! E o que? E o que? Não sou mais criança pra brincar de pega, pega. Fique esconde! Diz aonde vou. E aí, Brasil, da produção, Bertão! Tá lindo e bonito! É só ligar. O Mestre Dan também, as meninas da Discord estão em peso aqui, ó! Lá vai! Amigo empresário Josiel, da banda de Sink. É isso que tanto esperava. O cara que trouxe o Guga pra Belém. Buscava e que te descobri. O amigo Vitor do Rock Doido, o empresário também Patrick Lobo, sempre com a gente, junto e misturado. São Vale do Patrese e Neto MT. E aí, Patrick? Rock Doido! E a galera da pedreira, tô aqui com a gente também. Se eu já sabia, eu te encontro em mim. E o quê? E toda vez que eu vejo o passado, vou sentindo que ao teu lado, sempre te pertence. Patrese, Patrese. Até fase de acender. Vai gravando! Cada parte da minha alma. E aí? Cada espaço do meu ser. Hoje sonhei com você, precisei acordar. Era tudo tão lindo até eu recordar. Agora! Mas um dia se passou e a solidão me sufocou. Sonhos com você, isso faz doer. Nem imagina o quanto quero ver você. Sei que não posso me apaixonar, nem demonstrar o meu amor. Agora mais um! O homem do baile chegou. Baile do Patrese. Vamos lá! Quando for botar o Guga do palco, vamos dar uma moral pra ele. E eu vou pedir essa moral. Bora, Patrick Lobo! Patrick, tá com a gente também? O Renan Ribeiro, do Meloquinha também. E agora? Então, que sinto por você. E tempo pra você, meu bem querer. Então diz: eu me lembro de tudo que vivemos, todo aquele nosso grande. Josiel da banda Ensig, aqui com a gente também, empresário Josiel, meu irmão. Bagulho doido. E aí? E vamos! A menina que as flores, o cartão eu mandei pra anunciar que era mais. a galera do Plano B? Sempre sinônimo de sucesso. Bora, Plano B! Os pensamentos meus, até que um dia dentro do ônibus aconteceu. As nossas vidas se encontraram, obrigado, meu. Dá-lhe, crocodilo! Patrese, Patrese. E aí, meu parceiro Rodrigo do Una, o bailarino tá na área, que é a boquinha do Roida, meu irmão! Então toma! Verdade pra trazer! Não poderia deixar da moral a essas três de empresa de evento do estado do Pará. Fábrica Show! Plano B e Rede de Festa! As maiores empresas de evento do estado do Pará. Chuta com o crocodilo! Arrepia, Josias! A Plano B, rapaz, tem que respeitar. A divulgação é no 12. Então bora! Um abraço, galera do Plano B. Um abraço aqui do Patrês. E aí, maluquinho, Sidney. Valdez também. Os caras doidos do Sevilha. Tô aqui, ó. Fala, Josiel. Patrese, baile. Quando faz amor, se olha no espelho. Na frente do telão vai dar problema. É, gosta mesmo de mim. Vai me dizer que era pra sempre. DJ! Patrese! Atenção, garçom gordo, não chega aí. Eu não quero tocar em você, oh baby. E aí, Taira? E fazer seu jogo vai me deixar louco. E aí, Josiel da banda de Siga? Sei que você pensa, amor, é do seu jeito. Lá vai, lá vai. Coração quebrado e orgulho inteiro. Vamos lá. Amar. Aniversário da esposa do Xandinho do 40 hoje. Vamos dizer adeus. Quer mais? Surpresa. Lá vai mais uma. Espada do Sol tá chegando. Alô, Renatinha. Tá chegando Espada do Sol, irmão. Aquele bronze pra Irela. Bacana. Então prepara. Espada do Sol é o nome da emoção. É Ceará! Último abraço! É o primeiro! Aonde? E aí, Bruno da Serra? Eu respiro você em qualquer lugar. Caraca! Caraca, eu só faço besteira pra te encontrar. Se o bicho pegar pra você, pega pra mim também. Eu tiro a roupa do meu corpo. O bagulho é doido! Traz um combo de uísque pro Bruno da CB. Eita, filho de bebê, meu irmão. Alô, gordo! Aqui no palco! Quando te vi, o amor renasceu dentro de mim. A Evelyn também aqui em Brasília. Beijão pra você, amanhã! E o meu coração bateu forte por ti. Ao teu lado agora, eu sou feliz. Essa aqui pra trazer. Eu só me lembro do Patrick Lobo lá no Sal. Bota no telão, Brasil! Como a vinha, eu me amarro no pique que eu posso mal. Naquele pique eu posso mal. Naquele... Essa música aqui foi estouro. O baile do Patrese lá no Sal, meu irmão. Pique, posso... Bagulho foi doido. Lava, lava, lava. Pô, sobe e desce. E aí? Sobe e desce. Pô, sobe e desce. Desce e sobe, sobe, vai, vai. Pô, sobe e desce. Sobe e desce. Pô, sobe e desce. Desce e sobe, sobe, vai. O anão virava cavalo do cão lá. Sobe e desce. Ele e o neguinho. Pô, sobe e desce. desce. E aí, nego? Eu me sou magrinho, eu me amarro no pique que eu passo mal. Naquele pique eu passo mal. Naquele pique eu passo mal. Se for magrinho, eu me amarro no pique que eu passo mal. E a Megazord? Eu passo mal. Naquele pique eu passo mal. Cadê, gerente? Pô, sobe e desce. Sobe e desce. Pô, sobe e desce. Desce, sobe, sobe, vai, pô, sobe e desce, sobe e desce, pô, sobe e desce. Bora! Baile do Patrese é bagulho doido. Lá. É meu Deus, okay. Salinas 2021, viu, Patrick? E o resultado foi esse, quase 10 mil ingressos vendidos hoje. Meu amigo empresário Orlando GDS, bora logo, acontece. Bruno da CB, Brownie do Barreiro. O que, né? Mais pólvora. Ah, o Bruno da CB, engraçado. Alô, empresário Quinho. Galera com a gente, vamos lá. Alô, GDS, também a Tayane. Eterna glória. E aí, Drone? E a dona Érica? Vamos que vamos! Alô, acontece! Ceará também, esse alô é uma tese do caramba! Manda mais! Bora, Conde! Tá chegando o aniversário do Conde! E aí, Eric do Beco! Meu neguinho! Cadê o neguinho, Gala Seca? Ele, meu anão... E o Maniçoba, vou representar aqui daqui a pouquinho. Bagulho doido. E aí, Alan? Lá da R.A. Boutique. Bora, boca belada. R.A. Boutique, patrocinador oficial do Baile do Patrese. Olha o neto de Duke Gold. O patinho mais famoso do Brasil. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Olha o banho! E aí, Bruno Metralha! Yeah. Já já o bagulho vai endoidar. Enquanto isso, a gente vai detonando assim. Fala de amor, meu irmão. Aqui ela não. A gente não pode fugir disso. No pagodão, chega, vai. Cara. A vida de todo mundo. Tocando tudo. Lama, lama, lama. Tudo bem, vai ser melhor só. Será se começando bem, nunca existiu nó. Verdade pra trazer. Só conhecer a gente, demorei pra terminar. Não era só comigo. Meu amigo empresário Rodrigo, lá na Led Show. Foi tão difícil. Na realidade, ele que tá dando show hoje. Tudo isso é ilusão. Ele, meu amigo, cabeção lá na luz. É de... Bora, cabeção! Tem que aceitar. Meu coração, ele não deixa. Não, se faz de bobo, não tem jeito, não. Só lá vai! Vida pode ir. Meu amigo empresário lá. É. Talvez a gente seja um dos maiores, melhores empresários de lá do... Vinha GDS aqui presente com a gente também. Presidente Alain. Tá todo mundo aqui, ó. Sempre veio pelo caminho. Mesmo do teu lado eu me sinto tão sozinho. E agora a gente não consegue dizer nada além do que. Adeus. Melhor eu ir, tchau. Prefeito. Para o final. Moral. Vem matando. Agora é hora que junta e balança. Então te liga, vai. Passei a vida inteira procurando alguém como você. Nunca imaginei. E aí, gerente Murilo? Fosse como é que é? Você. Gerente Marcelo também. Não passar. Rock de gerente, né? Para mim. Achei que a nossa só. Vamos lá! Nunca pudesse chegar ao fim. Mas chegou, acabou. É hora de dizer adeus. Vacilou, terminou. Pagodão! Não fui eu. Mas chegou. É verdade, rapaz. Tô falando que é rock de gerente. O gerente Laércio também tá comigo. O homem da patada. E aí, Laércio? Me peguei de corpo inteiro. E mesmo assim você quis outra alguém. E aí, carioca? Não desejo pra mais ninguém. Eu sei que um dia você vai chegar pedindo pra voltar. Vamos lá! Sinto muita tarde e fatalmente terá outro em seu lugar. Me peguei de corpo inteiro e mesmo assim você quis. E aí, meu parceiro Jabuti? Tá explosão aqui também. Olha o Bola GDK também na área. E galera comigo! Suado! Minha amiga Taila! Bora, Taila! Uma festa dentro da Via Show! E a outra lá fora, pra trás! E aí, Binho da Sky! Te liga, malandro! Vamos lá! Vem na moral! Como é que é? É hora de dizer adeus! Vacilou! Churrasquinho, menos é mais, vambora! Da minha boca tu não vai ouvir te amo, bandida da quebrada bota. E tá chegando o show do Wagner. O novo show tá chegando. Prepara, papai. Vai socar, socadinha, que delícia. Vai socar, aquece. Lama. De boca me chupa. Vai socar, socadinha, que delícia. Vai socar. Amiguinho que tá de PT, se não tiver de glock ela nem olha pra você. Pra se ligar! Entrei pra boca agora eu olha o bagulho! De peça, de meia tô comendo várias tchecas e ela maeta. já bateu na minha cara por causa das vagabundas. Ela é folgada e às vezes ela surta. Me mandou embora de casa. Lá vai, lá vai, lá vai. Daquele jeito. Vai aquecendo, pá. A Carol se até caixota e a Juju tá boca juba. Olha o Binho. Tem Vinho Pitbull também, Guatemi por ali. É Leandro. Você é meu parceiro Leandro também lá do setor. Tá comigo, meu irmão. Vai. Mochila nas costas, radinho na cintura. Bonézinho pra trás, só caçando puta. Mochila nas costas, radinho na cintura. Bonézinho pra trás, só caçando puta. Mochila nas costas, radinho na cintura. Bonézinho pra trás, só caçando. Vai caçando! Mochila nas costas, radinho na cintura. Vambora, vambora! E pra trás, só caçando puta. Só caçando, só caçando. Meu amigo empresário Ceará! Bora ser lá da GDS! Só caçando puta. Só caçando, só caçando, só caçando puta. Igor Neves! Trás. É o nome de emoção, ele o Quinho. Mas eu vou gemendo, o novinho me fode. E aí, Valguer? Martelinho de ouro! O novinho me fode. Mas empurra, empurra, empurra, empurra, que eu sou puta. Empurra, empurra, empurra. Vai botar elas pra mamar. Nós é ruim não marcar toca. Depois chego emocionado e pede pra... Pra cantar, pra cantar! Porque depois quer contar... Aquece! Falando que é o pegador. Aí eu vou ter que zoar. Tu beijou depois que ela mamou. O quê? Aí eu vou ter que zoar. Tu beijou depois que ela mamou. Lá vai! Tá lindo! DJ Jesse! Boca de peixe, tu tá beijando a mina que mamou o bonde inteiro. E o meu gordinho Maniçoba! Tu tá beijando a mina. Ele gosta de funk, papai. Nós bota ela pra mamar. Nós é ruim, não marca toca. Depois chega emocionado e pede pra beijar na boca. Depois quer contar vantagem. Ela encostou no bailão. Trouxe um. Diego Sanches. O blogueirinho tá na área também. Eu pra quê? Rodriguinho. Na mão. Olha o Ricardo. Esteve. Boçal. Vou machucar. Vai. Espírito. Falou agora nessa jornada. Vai. Cachorrada barro. Esse velho é foda, né? Boçal do caramba. Espírito lança. Ainda a fim de dançar. Ei, Serpinho. Espirro lança. Cachorrada vai rolar. Espirro, e o lápis. Ainda a fim de dançar. Como é que nós estava, pai? Chama de... É o jeito de esquecer essa novinha, mano. Tô fumando um chá com a seda preta pra ver se eu esqueço aquele seu chá de buceta. Fumando um chá com a seda preta pra ver se eu esqueço aquele seu chá de buceta. Novinha sentou de um jeito diferente. Difícil esquecer essa sentada envolvente. Tô fumando um chá com a seda preta pra ver se eu esqueço aquele seu chá de buceta. Meu advogado Michel Doran, um dos maiores e melhores escritórios de advocacia do estado do Pará e do Brasil. Bora, Michel Doran! Galera da Ria Boutique, estão aqui presente com a gente também. Essa galera que patrocina o baile do Patrese, do meu parceiro empresário Anderson. É o patinho mais famoso do Brasil, Ricardo Gitores, o homem do gás do baile também. Penélope Charmosa, do meu parceiro Anhão, e a Deise Miranda. Vamos que vamos! E em nome de GDS, o DJ do baile é GDS, NBET 91, é o patrocinador oficial do baile do Patrese. Sua graça e sua energia é a coisa mais linda, vibe surreal. Conectar nessa pura harmonia que me contagia, eu não me sinto mal. Dois passos pra lá e pra cá, nesse bar eu vou. esbarrei no seu olhar, quase morri de amor. E ela tá, tá movimentando, tá, tá movimentando, tá, tá, claro, tá movimentando. Toma! E ela tá, tá movimentando, tá. Os rebeldes do baile também estão na área, meu irmão. Saído e ama, é o melhor do Jurunos. Eu você dançar pra mim. Tá do Felipe Marques. Da rosa, rosa, tipo aquele. Vai, é bola. Vai, é bola. Nessa bunda, nessa festa. A galera não para de chegar. Você dança pra mim. Vai chegando em peso. Vai, tipo, e a gente vai detonando. Vai, rolando, vai. A noite é uma criança. Todo mundo ama o Cris. Bagulho. O dia tá lindo, clima ensolarado, clima de piscina, cervejinha e churrasco. Olha o Richard, né? Ele é tocado, saiu na bala. Chega aquela motoca dentro, acho que pra estacionar o carro, mano. Pois é, tu é doido. Essa vida é muito louca. Lá vai! E aí, Del? E roda! Um mandadão que testa a nossa fé. Mas se tiver mandado. Bora, Richard! Tá guerra, é meu vizinho, lá no setor. Essa danada que tão doida pra sentar por ela. E aí, Márcio? O Cláudio também aqui pra cima com a gente. Artista, vamos lá! Me dá, é o pulso do rudo, a baixa no pi, sempre posturado com o bolso de. Olha, gente. Fazer nada, viva. Só tá aqui em cima do palco. Pra cima que eu vou te contar segredo. Essa vida... Vamos dar uma redada aí. Yeah. A produção do Guga precisa se comunicar com o técnico. Tomaram, mandado... Pelo amor de Deus, senão vai ter que descer todo mundo. Dado vontade, é. É o pulso do rudo. Tá baixando. Vão encostando aí na manha. Vão encostando. Desse... E a produção do Guga já na área. Que eu vou te contar. Daqui a pouquinho tem Guga pra detonar tudo. Fala que sou ganso, mano. Eu preciso olhar pro técnico aqui. Passa no amigo, eu dou fuga até no rato. Resolve meu problema aí. Essas danadas quer me dar. Pode sentar. Pode sentar. Eu sei bem que essas danadas quer me dar. Pode sentar. Pode sentar. É o TZ da cor. Anota a placa, é o trem. É o trem. Lacoste, Kenny, nós vale o que tem. Mas. Felizmente, gente. Esse é o Carnota. A produção tem que trabalhar. Carnota não conta. Tem que se comunicar com os técnicos. Contra. Galera que tá desse lado aí, o artista tem que entrar. Copa avança. Avança. Eu só acredito no sorriso das crianças. DJ Dinha! Mas hoje rende, seguindo arriscado sempre mais. Eu já tô todo mijado aqui em cima. É Manel Piminique. Tanta mijada que eu já peguei. Combinando carne a cura, conquistando o que tem valor. Não passa batido. E aí? E aí? E na frente do telão fica mais complicado ainda também. É o som dos putos. Meu amigo empresário Leonardo Oliveira. Ele no baile do 12. Bora, Léo. Todo mundo louco hoje. O homem que alimentou o animal só com o dedo do pé. Aproveita o vulco pra sarrar no nosso rabo. Aí não dá pra passar, que ele fica parado. Chama, que minha bunda balança, tô louca de lança. Chama, ó, oh, que minha bunda balança. E agora? O que acontece em Vegas? Morri em Vegas. Vegas. Me arrasta no morro que eu te levo quase ideia, porra. O que acontece em Vegas? Morri em Vegas. Me arrasta no morro que eu te levo quase ideia, porra. O que acontece em Vegas? Lá vai. Morri em Vegas. Me arrasta no morro que eu te levo quase ideia, porra. O que acontece em Vegas? Vou sentar na tua piroca. E a galera do camarote tá indo aí. Vem, Quer passear, vai pra praça, pô. Vira agora, tá solteiro, solteiro. Retira, retira, retira, retira, retira. Solteiro agora. Retira, retira, retira, retira. Tá solteiro, solteiro, solteiro, solteiro agora. Tô solteiro agora. Tô solteiro agora. E aniversário também da esposa do Xandinho. Xandinho do 40 no camarote. De rocha. The rhythm of the night. This is the rhythm of my life. Peguei 5 mijadas do Guga. Me separei, porra. Tô solteira, solteira agora. Tô solteira agora. Tô solteira agora. DJ do baile, eu vou sentar na você. Sentar na você. Sentar na você. Sentar na você. Sentar na sua. Marca no beat é só pancada. Olha a merda agora. Quebrou o cabo de rede e apagou o telão. Bora sair daí, gente. Vem sem emoção, tô na contenção. Cadê a segurança da festa? Sua fase agora nós é patrão. Já passou a fase agora nós é patrão. Tá fudeu, pô. Tive subir no morro de Acatovão. É desse jeito que eu adoro. E aí, galera do telão? Dá um chega aqui rapidinho. Minha xereca busca lá. Tá tudo certo, então. Tudo certo, Brasil? Bora começar logo essa parada. Vai endoidar tudo. Tá na hora. Aí tô chutando os cabos aí atrás. Vou começar o show do Patrese. Bora ajudar, não quero ninguém na frente do telão. Pede com carinho que fachada te sobe. Meu Deus do céu. Marca no beat. Diferente pra caralho. Vou parar essa porra aqui. A subida do morro tá tudo monitorado. Joga pros meninos que os meninos joga fácil. Vem sem emoção, tô na contenção. Já passou a fase agora. Bora na mão, bora começar já já. Sua fase agora nós é patrão. Olha gente, tem muita gente aqui no palco. A produção do Guga falou. Morro de Acatovão. Tem muita gente. Alô segurança, vamos lá, não chega aí. Bora arredar. E já já o Guga chega pra detonar tudo. E vai começar o show. Bora começar. Tá na hora, tá na hora, tá na hora. Mete com carinho que fachada te sobe. Bate, bate que eu gosto. Mete, mete que eu gosto. Marcelo, bota a segurança ali na porta pra não subir mais ninguém. Quem descer não sobe mais. Mete com carinho. Se subir alguém, vou mandar descer todo mundo do pau. Diferente pra caralho, vai. E aí? A subida do morro tá tudo monitorado. Joga pros meninos que os meninos joga fácil. Vem sem emoção, tô na contenção. Já passou a Panda, fase, agora nós fica é aí na porta do pau. Já passou a fase, agora nós é patrão. Já passou a fase, agora nós é patrão. Tive subir no morro. A mamãe acabou de me ligar. Tá chegando, não deixa ela subir não. De colete de rádio com a peça na mão. Minha xereca pisca logo. Vai pra lá, vai pra lá, vai pra lá, vai pra lá. Porra, cara, tá achando que você é porra de cu de mãe Joana aí, irmão? Tá foda, meu irmão. Minha xereca pisca logo. Da ponte pra cá tá tudo monitorado. Da ponte pra cá tá tudo monitorado. Educação é uma coisa e respeito é outra. Da cor do pecado. Hoje eu acordei meio bolado. E ainda estou no quarto, olhando seu retrato. Lembrando do nosso amor do passado. Beijos e abraços, carícias e amassos. Foi muito lindo, tenho que contar um relato. Nós despelado, dentro do carro. Com vidro fechado e o som tocando baixo. De lado, de quatro. Palco é lugar de artista, amigo. De lado, de quatro, é tu deixando e pai te dando aquele trato. Beijos e abraços, carícias e amassos. Foi muito lindo, tenho que contar um relato. Nós despelado, dentro do carro, convidado. Beleza, beleza! Noite de festa, noite abençoada, nada a pedir. Só agradecer a cada um de vocês que hoje saiu das suas casas para mais um evento do Crocodilo, o Animal Toca Tudo do Pará. Desde quarta-feira, toda quarta-feira tem Ponte Show. Quinta-feira tem Caribe. Aguenta, papai. Sexta-feira tem Ponte Show. A sexta toca top do Real, a sexta mais estourada do estado do Pará. Hoje, sábado, aqui na Via Show. Amanhã, Crocodilo tocando em dois lugares. Gordidinho, lá no Caribe. E DJ Patrese, lá na Top Show. Jurunas. Próximo sábado, aqui na Via Show. Top Show. Kevin Cris e Crocodilo. Bora fazer o seguinte. O bagulho endoidar de vez. Depois de Udio Brabo. Faz o seguinte, deixa do escurinho o bagulho aí. Telão também. Vamos dar moral pra esse cara. Um dos DJs mais estourados do estado do Pará. Liga o celular. Liga o celular pra mim começar o show. Liga o celular. Liga o celular. Liga, liga, liga, liga, liga o celular. Os caras que foram referência em Salinas nas férias 2021. Liga o celular. Com vocês, o maior estourado do estado do Pará. E aí, Top Show! E aí, nome! Genivete 91! Patrocinador oficial do Baile do Batreze! R.A. Boutique! É a Duque Gomes! Ricardo Cidores! O homem do gás do Vale! Penélope Charmosa! Do meu parceiro Anhão! E a 10 e meia! Espa do Sol! O homem do baile mais famoso do estado do Pará! Chegou! DJ Patrese! Patrese chegou pra botar a galera pra fazer o caqueado. Detonando muito som no maior baile do Brasil. E pra brilhantar o seu baile tem eles. A união que deu certo. DJ Marlon Beats e Neto MT. O maior sucesso do Pará está aqui. Surpreendendo e batendo todos os recordes de público e bilheteria. Comprove isso agora. O O baile do Patrese chegou sem gracinha. Detona DJ Patrese e bota a galera pra fazer o caquear. Vai começar! Lá vai, toma! Joga a mãozinha pra cima aí, joga a mãozinha pra cima. Só quem tá solteiro, só quem vai sair muito chapado hoje daqui. Joga pra cima. Quem tá esperando o Guga dá um grito. É agora. Mais uma vez. Mais famoso do estado do Pará, vem comigo. Eu tava bem contigo, mas tô melhor agora. Eu tava bem contigo, mas tô melhor agora. Você quis ir embora, agora é embora na moral. Você quis ir embora, agora é embora na moral. Se tu fosse mil grau, não era ex, era. Se tu fosse mil grau, não era ex, era tu. Se tu fosse mil grau, não era ex, era tu. Se tu fosse mil grau, não era ex, era. Mostra como é que faz, mostra como é que faz ou não? Mostra como é que é. Agora, bailarino! DJ, do Pai Sandu, joga a mãozinha pra cima! Calma, calma, calma, calma, calma! Torcida do Pai Sandu, joga a mãozinha pra cima aí! Torcida do Pai Sandu, joga a mãozinha pra cima aí! Cadê a torcida do Clube do Remo também tá aí? Torcida do Remo, dá uma vaia na galera do Paysandu aí bem alto, vai. Torcida do Paysandu, dá uma vaia na galera bem alto. A torcida do Remo. Cadê o grito das virgens? O grito das sinceras? O grito das gostosas? Ah não! Sobe! Joga não em cima! Vai bater aqui no carro pra me ligar. Vai tremendo, vai. Vai tremendo, vai. Vai tremendo, vai. Vai tremendo, vai. Vai tremendo, vai. Vai tremendo, vai. Prepara, não. Joga. Pra cima. Joga. Segura, segura. Alto, vai! Vou viver o meu amor sozinho. doido, mano. Mas o tempo passa, mentira, o mundo é uma... Tá contratado, viu ou não? Ah. Prepara. Sentadinha, vai sentando no Godzilla, vai sentando no Godzilla, vai sentando no Godzilla. Agora eu quero ver se tu manda a dancinha. Agora eu quero ver se tu manda na dancinha. Faz a dancinha dos Mamonas Assassinas. E agora? Patrese, o baile. Do G! Faz a dancinha. Faz a dancinha, dancinha do Michael Jackson. Vai! Faz a dancinha, dancinha do Braga Fim. Toma, toma, toma, toma. Esse anão tá pra suir do desgraçado. Senta, senta e repola. Eu vou te jogar leite. Senta, senta e repola. Senta, senta e repola. Senta, senta e repola. Senta, senta e repola. Pode engatilhar que o Patrese vai estourar. Pode engatilhar que o Patrese vai estourar. Já tá na área. Bora dar um tempo aqui na manha, bem na moral. O DJ do Guga já também aqui na área. Vai passar o som. A mulherada tá doidinha pra ver o Guga. O bicho vai pegar, papai. E toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Tô querendo te beijar de novo. O teu beijo me enlouqueceu. Tô no lugar de ensinar peixe e corpo. E agora? Eu quero sempre seu corpo no meu. Patrese. Tô querendo te beijar de novo. O teu beijo me enlouqueceu. Tô no lugar de ensinar peixe e corpo. Eu quero sempre seu corpo no meu. E aí, Jabuti da Esplanada? Vem pela sua pecada, eu fico colado, vem dançar comigo. Quero ser teu namorado, te passe lá, te falar no meio. Que tá de apanha, vai? Que tá de apanha, vai? Que tá. DJ Henrique de Peões pegou a moto e vrra, meteu a puta na garupa e vrra, vrra, vrra, vrra, vrra, vrra. Vamos na manha. Passa o som, DJ. Esse é aqui é o marido pra 13. Obrigado, gente. Vocês vão ficar com o Guga aqui, ó. DJ do Guga, passar o som aqui. Já, já o bagulho vai endoidar, meu irmão. O baile mais estourado do estado do Pará. Passar o som aqui.